cansado de procurar em nós uma saída. É tão sofrido ver alguém perder a vida. O desespero toma conta do coração. A dor de se clamar a petição não respondida, de esperar e ver a vida destruída, e concluir que não existe mais o que fazer. Mas ele se o teu caso está perdido, ele faz mais alto. Pois ele tem poder, ele te faz vencer. Sim, ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus. Quando ele disse a asa, não sei para, ele suplica.